todo esse perfume desbaratina, não dá pra ficar imune ao teu amor que tem cheiro de coisa maluca. Vem cá, meu bem, me descola um carinho. Esse neném só sossego com beijinho. Esse me dá o prazer de ter prazer comigo. Me aqueça, de ponta cabeça, me faz de gato e sapato, e me deixa de quadro no ato, me enche de amor. Baratina, não dá pra ficar imune ao teu amor que tem cheiro de coisa maluca.